Quem sou eu, mano? Quem sou eu? Na real, esse bagulho aqui é mó terapia mesmo, mano. Você sentar num sofá aqui com a sala apagada e falar de você mesmo, tá ligado? O bagulho é mó fita. Quem é você, mano? Às vezes você se preocupa tanto falando das outras pessoas, mas esquece de se olhar, de falar de você mesmo. E olhando pra mim, mano, eu vejo que eu sou um cara muito limitado mesmo, tá ligado? Um cara muito limitado, mano, que precisa aprender muito, precisa melhorar muito. Sou um cara preguiçoso pra caramba também. Mas ao mesmo tempo que eu sou cheio de defeito, eu tenho algumas qualidades também. E tento fazer com que essas qualidades apareçam mais do que os defeitos, tá ligado? Sou um cara que não sei falar direito, um cara que não gosta de tomar a frente da situação me embaraçar, muitas das vezes eu me embaraço falando, tá ligado? Não consigo expressar muito bem aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu penso, tá ligado? Então às vezes eu prefiro ficar quieto, abrir espaços pra outras pessoas falarem, porque os caras gostam de falar pra caramba, né? E aí enquanto os caras tá falando ali, eu vou ver algum bagulho no som, ver se tá rolando tudo direitinho, ver se dá pra melhorar alguma coisa. Estudar, né, mano? Sou um cara que estuda bastante essas paradas de som, porque eu curto, porque eu gosto. E aí acabei desenvolvendo alguns outros bagulhos também no som. E é isso aí, mano. Tô aí pra fortalecer, pra ajudar. Não sei falar direito, enrolei pra caramba. E deixo os caras falar aí, porque os caras é bom pra desenrolar nas ideias. E fico quietinho na minha. E deixa acontecer, né, mano? Tento colocar o máximo de sentimento possível nas letras. Me expressar o melhor que eu posso nas letras, porque eu não consigo desenrolar nas ideias, né, tio? Tá ligado, né, moleque? Porque, sei lá, acho que não era pra mim ter esse dom, não.